Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Um lugar de questionamentos, reflexão e percepção. Negritude, branquitude, territorialidade. Infância, memória, classes. Um espaço de conversas, discussões e afetos. No ar, Diáspora, a cor da nossa cultura em encontros e redes. Apresentação das integrantes da Ninquimpa, Núcleo de Culturas Negras e Periféricas. Diáspora. Aê! Salve, salve, queridos e queridas e queridas. Existe isso? Existe. Existe. Da Rádio Brasil Atual, eu sou Joyce Jane Teixeira, da Inquimpa, Núcleo de Culturas Negras e Periféricas. E hoje aqui com meus outros parceiros de núcleo. Dá um salve aí, salve, gente. Aê, pessoal. E também aqui com ele, aquele que a gente sempre cita. Né? O nos famoso. Nossos programas. O procurado. Famoso. O procurado. O parceiro de Mafuane. O bulinador. É, isso é importante. Bota importante nisso. Rafael Galante! Historiador e etnomusicólogo, mestre doutorando em História Social pela Universidade de São Paulo, realizou pesquisas de campo sobre música, religião e cultura popular em comunidades quilombola, tradicionais do Brasil, Cuba e Moçambique. Tá ele aqui, gente, com um tema que é bulinador, que é... E a nossa cultura dita popular brasileira? E a cultura dita popular brasileira? Rafa, é só pra gente dar uma continuidade aí no pensamento que a gente já veio desenvolvendo naquela nossa conversa anterior. Eu gostaria que você falasse aí a respeito, né, dessa coisa de pensar, né, esse lugar que o colonialismo nos coloca de criar definições, né, para o nome da cultura, para, por exemplo, Inugibarijó vir antropofágico, enfim, essas coisas que vem nos mulinando assim na história, que eu gostaria que você descorresse aí o seu pensamento a respeito. A ideia de cultura popular é uma ideia, primeiro, construída ao longo do tempo, né? Ela não estava dada até o século XIX, é no imaginário romântico do século XIX que começa a se construir essa ideia de que as identidades partem de um lugar bucólico, do homem genuíno, do homem natural, do homem do povo. E esse imaginário romântico do século XIX, da Europa, informa a construção das identidades nacionais, especialmente dessas novas identidades nacionais, que são construídas a partir das independências dos países americanos, de modo geral, né? Porque isso não está só na América Latina, isso também faz parte de um imaginário norte-americano. No entanto, para isso ser construído, em primeiro lugar, teve que silenciar sobre o genocídio das populações originárias e sobre as sociedades escravistas, para pensar no caso específico das grandes sociedades escravistas americanas, como Estados Unidos, Cuba e Brasil. E aí, essa ideia de popular também sempre foi objeto de disputa, né? Continua sendo. Então, os diversos planos de ação política, de todas as vertentes, de todo o espectro político, em todas as fases do nosso tempo histórico de construção desses estados nacionais, passaram pela disputa do que é essa ideia de uma cultura e do que é uma cultura nacional e do que é essa ideia de uma cultura nacional e popular, né? A própria ideia de uma construção de um nacional popular, como foi imaginado por uma esquerda no Brasil do século XX, que também caiu por terra, como a gente já vinha falando no programa passado. Sabe o que? Eu coloquei esse tema porque, assim, o que me deixa um pouco com raiva, sabe? De colocar de tudo que a gente faz está nesse campo do folclórico, do dito popular. Eu estou começando a colocar assim, dito popular, porque alguém diz, certo? E tudo que não é, que ainda vem aí desses que vieram depois, entendeu? É erudito. Isso me deixa com um pouco de raiva, incluindo, sabe? Um bulimento aqui, porque tem uma conotação tão de que é algo menor, menor, né? Pejorativa, né? É como se fosse a arte do bom selvagem, né? Nesses termos bem, e que nega, que rebaixa toda uma cultura extremamente Como nem posso cabe, dizer? Não tem nem palavra. Não cabe nas caixinhas. Nem cheio de fundamentos. Né? Ciências, fundamentos. Exatamente. Algo muito espetacular. Sabença. Em geral, os próprios adjetivos, é tão impressionante isso, que os nossos próprios adjetivos são atravessados pelo colonialismo. Com né? certeza. Em certeza. Geral, a gente vai buscar coisas como sofisticado. Eu não queria falar esse tipo de coisa. Complexo. É isso. E aí, uma sociedade onde todo imaginário refinado. De arte... Todo imaginário de arte é atravessado por essa perspectiva colonial, isso. né? Então, quem são os artistas e quem são os artesãos nessa sociedade. Isso. Aquilo que é arte dita popular é chamada de artesanato. E aquilo que é produzido... Aquilo que é produzido por aquele menino que fez o seu estágio em alguma galeria em Manhattan, sim. aí isso é arte contemporânea, isso é arte de vanguarda. Agora parece e o que quanto tem... pega... Ah, desculpa, Evandro, vai lá, vai lá. Não, é só um termo aí que eu acho de muito mau gosto, chamado de arte naif, né? Isso. O que é exatamente isso, né? A gente tem uma grande intelectual da arte e da cultura brasileira, a Renata Bittencourt, é uma grande estudiosa, uma grande intelectual, que diz que agora são os ex-naifes. Porque a gente não chama mais de naife no campo da arte, é raro alguém ainda usar essa nomenclatura, mas não mudou nada do ponto de vista da perspectiva ideológica da leitura daquela produção artística. Então, na falta de uma palavra, vai chamar de ex-naife, né? Nossa. Claro que ela tá ironizando, né? No sentido de que essa construção, a estrutura de pensamento, ela continua igual, você só tira, né? Então, hoje em dia, por exemplo, se fala de espontâneos, nossa. Autodidatas, nossa. E por aí vai. Isso é uma coisa bem bacana nas suas aulas, assim, entender o quanto é bem oposto ao espontâneo essa arte diaspórica africana, né? Fala um pouquinho aí, Rafa. Novamente, não se trata de dizer que a produção artística individual desses artistas, seja do campo das artes visuais, da música ou da literatura, sejam determinadas pelas estruturas sociais da cultura, de modo geral, a qual eles pertencem. Porque a gente não faz isso para os artistas brancos, né? Então a gente não diz um determinado artista branco, o Van Gogh é um reflexo do que era a pintura da Holanda. Muito pelo contrário, exato. Né? A gente diz que ele é gênio porque ele revoluciona aquele panorama cultural. E isso não é diferente para a experiência dos artistas intelectuais negros. No entanto, o olhar branco-centrado, esse olhar dessas elites culturais brasileiras, e aí falando especificamente no nosso caso, ele é muito perverso justamente porque ele silencia para o contexto. Então, ainda que não se trate de dizer que uma coisa determina a outra, se trata de dizer de que maneira esses intelectuais partem de uma construção social que é coletiva, seja de imaginário socialmente compartilhado, seja de identidades socialmente compartilhadas, e mais, e talvez principalmente, seja a partir de mecanismos de produção, de meios de produção cultural, que são valores e legados civilizatórios, na maior parte das vezes, legados civilizatórios africanos, e outros que são legados civilizatórios da diáspora, construídos pela experiência desses vários afrodescendentes nas suas múltiplas gerações, desde a partida forçada dos africanos na África até o presente momento. Então, não se trata de dizer que a produção intelectual, artística desses pensadores negros da diáspora, ela é pré-determinada pelo seu contexto de produção. Claro que não, mas se trata de entender que sem entender esse contexto de produção, a gente não vai ter um olhar que de fato valora essa produção. Isso. Então a gente parte do pressuposto de que esses artistas ou eles são geniais, ou eles são naifes, porque a gente ignora de onde eles vêm. É. E com quem eles dialogam, querer. Né? Com quem eles dialogam, a partir do que eles produzem e o que eles produzem. Então, sobre o que eles estão falando? Muitas vezes a gente não se debruça sobre isso. A gente só vai ter um entendimento completo do valor real, do valor civilizatório dessas produções, desses pensamentos, dessas artes e por aí vai, a partir do momento que a gente entender qual é o circuito de produção dessas artes, com quem que esses artistas estão dialogando, né? A gente sempre faz arte de maneira interrelacional. A gente está estabelecendo diálogos estéticos, políticos, artísticos com outras produções, inclusive produções não negras, né? Sim. Porque muitas vezes é uma resposta ao racismo, muitas vezes é uma resposta às opressões, muitas vezes é uma resposta às violências de gênero. Exatamente. Cada um desses pensadores, as violências, né, das opressões sobre a sexualidade. Então, cada um desses pensadores que estão produzindo uma arte de emancipação, uma arte de liberdade, eles estão produzindo porque eles são reflexo da sociedade onde eles estão inseridos. Ó, eu vou fazer uma questão e a gente vai parar pro break, pro breakzinho aqui pra escutar uma musiquinha. Quer dizer que vai ser bombástico, eu já conheço o Joyce. Não, é porque... é porque eu venho pensando, assim, uma coisa que é... Porque, Rafa, toda pessoa branca, né? que aparece na sociedade de forma branca, né? Uma pessoa branca que está na sociedade, eu faço esse tipo de pergunta, que é, o que você pensa a respeito dessa responsabilidade de uma dessa branquitude, entendeu? Em relação à cultura diaspórica. E lógico, você já deve ter escutado muito essa pergunta, e eu, por isso que eu vou fazer aqui, justamente para tirar algumas coisas que eu já ouvi falando a respeito de você, e eu gostaria que você mesmo, a gente, pudesse falar. Como você se sente responsável? Qual é a sua responsabilidade de ser um homem branco que sabe falar tão bem sobre essa cultura diaspórica? Daqui a pouco a gente volta. Falei. Oi, na beira do mar, oi, que nego chorou. Oi, na beira do mar, oi, que nego chorou. Ao ver Nossa Senhora saindo das águas coberta de flor. Ao ver Nossa Senhora saindo das águas coberta de flor. Oi, na de ouvir Congado de Nossa Senhora do Rosário e Santa Efigênia do Alto da Cruz, Guarda de Ouro Preto. Essa guarda é formada por descendentes de um rei do Congo, um africano negro chamado Galanga, que foi escravizado e no Brasil foi chamado pelo nome Francisco, o nosso Chico Rei. Não perca a oportunidade de saber sobre essa guarda e sobre o maravilhoso Chico Rei. Gente, é espetacular! As músicas dessa guarda, enfim, a história do Chico Rei. Meu, procura que é libertador. Meus amores, minhas amoras, agora a gente tem uma grande novidade. Sim, a gente agora possui um endereço virtual na qual você pode contribuir com a gente para a produção dos nossos podcasts que a gente faz com tanto amor, dedicação e na raça. O endereço é abre.ai/quicante e a gente vai poder, a partir da sua contribuição, continuar aqui nas nossas doses únicas de garrafadas e bolimentos. abre.ai/quicante. Diáspora. A gente terminou o bloco anterior fazendo uma questão para o Rafa e ele vai agora responder e dar as referências porque a gente vai finalizar. Ah. Vai lá, Rafa. É, essa é uma pergunta realmente bombástica, né? É, eu acho que é uma pergunta determinante para os nossos projetos de futuro, né? Seja no campo individual e coletivo. É, eu penso que, em primeiro lugar, eu sou fruto de múltiplas camadas de privilégio, né? Eu não estou nesse lugar, por exemplo, como pesquisador balizado ou avalizado e formado por uma universidade pública, sem me dar conta de que eu só passei por esse processo, eu tive acesso a essa educação privilegiada, financiada pela população mais pobre, principalmente, né, que não tem acesso a esse espaço, porque em grande medida eu tive acesso a uma educação particular, básica, porque eu tive acesso a circuitos culturais de uma classe média branca, que já estava vinculada à cultura e aos debates de cultura pública. É, então, várias camadas de privilégio que eu acessei por ser descendente desses escravizadores me possibilitaram hoje estar nessa condição de alguém que pensa a cultura nacional e essas problemáticas que a gente vem debatendo aqui. Então, quando você faz essa pergunta, né, qual é o papel de um intelectual branco nessa história, eu acho que em primeiro lugar é entender esses privilégios, assumir esses privilégios, mas mais do que isso, falando um pouco, por exemplo, do pensamento de uma grande intelectual negra como a Cida Bento, que diz que a branquitude é, antes de tudo, um pacto narcisista, né, entre brancos, é romper com este pacto na medida do possível, né? Uhum. Porque, claro, que uma vez que eu sou um sujeito que usufrui desses privilégios, há alguns pactos estruturais que dizem respeito à minha circulação nessa sociedade ou à circulação da minha agência nessa sociedade que prescindem das minhas próprias escolhas, né? Exatamente. Então, eu não vou sofrer uma série de violências e opressões que são determinantes na trajetória de outros intelectuais não brancos. Exatamente. Então, romper com esse pacto narcisista diz, antes de tudo, respeito a, uma vez reconhecendo esse meu pertencimento coletivo enquanto pessoa branca privilegiada nessa sociedade, romper com os ciclos de autorreprodução deste papel. Então, meu papel aqui não se trata mais, por exemplo, de dizer o que é cultura, ou quem é artista, ótimo, ou quem é o agente de cultura, mas, de alguma maneira, participar dessa esfera pública com uma contribuição crítica que ajude a emancipação coletiva, colabore com a emancipação coletiva e, antes de tudo, que mine esse status do branco como grande pensador da cultura nacional, né? Perfeito. Então, se há algum papel para nós aqui, é reconhecer o nosso lugar de privilégio, não apenas dizendo, olha, escuta, eu sou privilegiado, mas antes de tudo dizendo, essas pessoas, esses grandes intelectuais é que de fato construíram essa nação por meio do seu trabalho e do seu pensamento, dos seus fazeres, e a gente necessita reconhecer esse papel desses grandes intelectuais não brancos e dos, exato, seus fazeres, dos seus pensamentos, de suas produções artísticas e intelectuais, para romper com esse pacto de que é preciso um mediador branco para dizer, isso, o que é nacional, para dizer o que é arte, para dizer o que aconteceu, o que não aconteceu, o que é história verdadeira, né? Então, há um enunciado que as tradições e as práticas ditas populares, por exemplo, negras, mas poderiam ser dos povos originários, um enunciado de resistência, de emancipação e de liberdade, que é mil vezes mais potente de qualquer coisa que foi produzida na própria historiografia, né, do qual eu pertenço enquanto tradição intelectual. Com ou certeza. Seja, nenhum historiador foi capaz de enunciar a problemática que foi enunciada pela gramática dos tambores, por exemplo, das religiões afro-brasileiras. Rou, gente. Que dose de garrafada, hein? Essa foi uma dose de garrafada. Essa foi boa, hein? E é isso, gente. A gente vai parando por aqui, bulinado, e respira. Obrigado. Valeu. Você ouviu... Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Um lugar de questionamentos, reflexão e percepção. Negritude, branquitude, territorialidade. Infância, memória, classes. Um espaço de conversas, discussões e afetos. Diáspora, a cor da nossa cultura em encontros e redes. Apresentação das integrantes da Ninquimpa, Núcleo de Culturas Negras e Periféricas.